faz ideia. Ficou pequeno, gangsta, sinfonia do gueto fica ligeira. Melodia dos poetas, balaclava, pente cheio. É peso nas ideias, pra comédia choque mesmo. Caminhando contra o vento, com o passar do tempo. Quantos se perderam, conceitos retrocederam. Filme triste, um país na crise que se afunda. A luta continua, a causa é justa. Sem olhar pra trás, pra frente é que se anda. Na coragem vai na fé, quem busca sempre alcança. Quem é de verdade não corre, não treme, aqui se envolve. Não pula, não cai do bote, unido fica bem mais forte. Deixa eles pensar, tentar não vai calar. Tiro o pino da granada e jogo lá onde ele está. Sou verdade no e crua voz do sofredor que vem do vale do sino, sorrindo mesmo na dor. Ó senhor, não se assuste se os versos for pesado. Os moleque no sinal vai causar gritando assalto. Jogada relento ao frio sem abrigo. Uma moeda por favor, playboy fecha o vidro não. A mente ferve, enlouquece, vai a mil. Ideologia não muda, é fogo no pavio. A pátria amada idolatrada não é nada gentil. Quer te ver sem ensino nas biqueiras de fuzil. Efeito bumerangue, lapidado, diamante. A trajetória, os conflitos e letras de sangue. Realista, contundente, sou rapper ativista. A missão do gladiador, eterna sinfonia. A fúria negra ressuscitou pra ver. Filho da puta se joga no chão com o cheiro de sangue tá no ar. A fúria negra ressuscitou pra ver. Fiel gangsta rap, poeta do drama. A fúria negra ressuscitou pra ver. Filho da puta se joga no chão com o cheiro de sangue tá no ar. A fúria negra ressuscitou pra ver. Fiel gangsta rap, poeta do drama. Pra vida, se levantar, não vim pra fazer média. Quem dorme demais fica pra trás na selva de pedra. A vida não é bela, só se for na tela que fica na espera se quebra. Sistema na bota, colando na volta, querendo sua queda na brecha. Na guerra, na paz, jamais baixa sua guarda. Os pedras 90 vanguarda, a mente engatilhada. Blindada pra racista, falsário oportunista. Falador só critica, logo espativa. Canhota revolta, segura na trilha, na ira. Cuidado, eu tô pronto na mira, no baque, no ataque, guerrilha no som. Parto pra cima e sigo a risca. Conhecimento é necessário pra um bom guerreiro. Porque da porta pra fora só querem nosso erro. Exemplos de vitória, sem sangue, sem pólvora. Querem é nossa derrota em homenagem póstuma. Acorda história, sempre o lado mais fraco. Dinheiro na mão é vendaval, vem fácil, é um abraço. Por isso meu rap no mundo, levado a conceito, ideia certa. Só falo que vivo, que penso, que vejo pra não te ver na sequela. Sou gueto, favela, quilombo, sou fiel, odisseia. Aquele que não se entregou, lutou em dias de guerra. Andando em campo minado, jogando, batendo pesado. Vários capota, perde o controle, se mata na porra do álcool. Na cama calado me fecho, de longe só vejo, observo. Valores e verso, meu manifesto, aqui o papo é reto. Efeito bumerangue, lapidado, diamante. A trajetória, os conflitos e letras de sangue. Realista, contundente, sou rapper ativista. A missão do gladiador, eterna sinfonia.